Dizer-vos também que em Oliveira do Hospital nós temos estabilizado o número de processos na ordem dos 79, entre entradas e saídas, e que as principais problemáticas, se essas assim, essas sim preocupam-nos, são a violência doméstica, o absentismo e o risco do abandono escolar, mas também os comportamentos desviantes, particularmente a componente associada aos consumos e outras situações que têm a ver com ambientes propícios à violência, à alguma agressividade, vulgarizada numa expressão que se designa de bullying. Fico, de alguma forma, satisfeito quando verifico que uma organização internacional como a Kids Rights, que monitoriza, portanto, os sistemas de proteção das crianças em vários países europeus, verificar que Portugal está em segundo lugar no ranking, no top 10, dos países que mais protege e cuida das suas crianças.